BR. É o Zé Otávio, pai da seresta. Bora, Evandro Fernandes. Bora, Zé Otávio. Tá no gralinho, compadre. Ó. Oh. Ele tem carro importado. E eu apenas um golzinho, véi, desemplacar. Mas eu tenho o que ele não tem. A malícia, a pegada que tu não encontra com ninguém. Ele tem dinheiro pra bancar você, mas na hora H ele não sabe fazer. Por isso que tu vem me ver. Com ele é só luxo, restaurante caro. Tu sempre termina comigo no banco de trás do meu golzinho quadrado. Eu te satisfaço, com ele é só status. Eu te satisfaço, com ele é só status. Tu roda o mundo, mas sempre termina dentro do meu carro. Rapaz, que negócio de dinheiro, rapaz. A mulherzada realmente quer o cara que sabe fazer o trem debaixo das cobertas. É verdade, vai se armar. Ele tem carro importado e eu apenas um golzinho velho desemplacado. Vai ser. Mas eu tenho o que ele não tem. A malícia, a pegada que tu não encontra com ninguém. Ele tem dinheiro pra bancar você, mas na hora H ele não sabe fazer. Por isso que tu vem me ver. Com ele é só luxo, restaurante caro. Ai. Mas tu sempre termina comigo no banco de trás do meu bolso enquadrado. Eu te satisfaço e com ele é só status. Com ele é só status. Tu roda o mundo, mas sempre termina dentro do meu carro. Chama! Conexão BR. This is not the end.

Conexão BR. De volta, depois da primeira paradinha, já já tem um baita som sertanejo, hein? Mas antes, antes tem o Rodrigo Souza com uma notícia, né, Rodrigo? Estamos de volta, sim, hora de informações. E Evandro, eu trouxe aqui, ó, um pedido feito por um app que levou mais de 200 convidados inusitados para o aniversário de 100 anos de Robert Mull, um aposentado morador de São José, no estado americano da Califórnia. Os convidados eram cachorros que tiveram direito a petiscos temáticos na festa. Robert Mull é apaixonado por cachorros. A ideia de celebrar seus 100 anos com amigos de quatro patas veio de sua filha, Alice Moore. Ela usou o Facebook, um app local, para convidar os vizinhos a levarem seus cachorros para a festa, mas não esperava que mais de 20 convidados peludos aparecessem. Vamos de música aqui no Conexão BR, tem Jorge Mateus molhando o volante. Recém-largado é assim, perfil atualizado, legenda adição. Lá que começa a sair, é só cena de álcool, estado superado. Localização de balotado, insinuações que tem alguém do lado. Posta voltando pra casa seis, pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story cê tá molhando o volante. No som do carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story cê tá molhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Localização de balotado, insinuações que tem alguém do lado. Posta voltando pra casa seis, pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story cê tá molhando o volante. Do som do carro só toca indireta. Para de filmar o painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story cê tá molhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Quer mostrar que esqueceu, então esquece antes. Conexão BR. Essa é a canção da despedida. Fiz de tudo, mas não tem saída. Demorei pra acreditar que é cada um com a sua vida. Quando sem querer alguém te perguntar do fim, por quê? Não diga que acabou. Pra mim não acabou. Já vai cair, que amor, se isso é só aqui. É que perguntar do fim, porque não diga que acabou. Canção da despedida. Agora tem Ferrugem, Luísa Sonza, Saudade. Se eu tô sentindo de cá, provavelmente você também tá sentindo aí. Pra que a gente vai negar? Nosso coração não é tão forte assim. Quando alguém falar meu nome do teu lado, me diz como é que você vai agir. Quando a nossa música tocar no rádio, será que meu perfume ainda te faz sentir saudade? De quando a gente desligava do mundo, o corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto. Saudade da gente assistindo um filme do meio pra frente, o filme que assiste a gente. Saudade de quando a gente desligava do mundo, o corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto. Saudade. A gente assistindo o filme do meio pra frente, o filme que assiste a gente. Ai, que saudade, saudade. Ai, que saudade, saudade. Se eu tô sentindo de cá, provavelmente você também tá sentindo aí. O que é que a gente vai negar? Coração não é tão forte assim. Quando alguém falar meu nome do seu lado, me diz então como é que você vai reagir. Quando aquela música tocar no rádio, será que o perfume ainda te faz sentir saudade? De quando a gente desligava do mundo, o corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto. Saudade da gente assistindo um filme do meio pra frente, o filme que assiste a gente. A gente desligava do mundo, o corpo se conectava e o beijo era o melhor assunto. Saudade da gente assistindo um filme do meio pra frente, o filme que assiste a gente. Ai, que saudade, saudade. Ai, que saudade, saudade. Se eu tô sentindo de cá, provavelmente você também tá sentindo aí. Pra que a gente vai negar? Nosso coração não é tão forte assim. Conexão BR. Entre já apagar de mim.

compre se for o verdadeiro Vitamel. E agora vocês podem contar com os benefícios do Vitamel Gold Líquido, a cura para a impotência sexual de homens e mulheres. Mudar a sua história só depende de você. Cursos de graduação, venha conhecer a Universidade Paulista, venha ver. Os cursos são EAD, é a melhor pra você graduar. Tá esperando o que? Vem pra cá. Pra Unip eu irei. Unip, Polo de Acrelândia, educação à distância, cursos de graduação, a maior universidade do Brasil, na Avenida Geraldo Barbosa, bairro Centro, telefone 68 99900 8072. Matricule-se hoje mesmo em um de nossos cursos e ganhe os melhores descontos. Faça faculdade na Universidade Paulista em Acrelândia, a primeira mensalidade apenas R$ 49. Pra Unip eu irei, venha você também, na Unip estudar. Na Serralheria e Tornearia Oliveira, em Acrelândia, você encontra os melhores produtos com qualidade e os melhores preços da cidade e região. Garantimos a entrega com agilidade e eficiência para melhor atender os nossos clientes. A Serralheria Oliveira é especializada na fabricação, instalação e manutenção em geral de portas, grades, portões, portões basculantes, fachadas de comércios, calhas, estrutura metálica, marca para gado, peito de aço de tratores e caminhões. Venha fazer o seu orçamento sem compromisso. Antes de fechar qualquer negócio, fale conosco pelos telefones 68 99997 4801 ou 99235 6233. Serralheria e Tornearia Oliveira fica localizada na Avenida Edmundo Pinto, 202, Centro de Acrelândia. Serralheria e Tornearia Oliveira. Com ferro é melhor. Se é pra economizar, pra saúde melhorar, na Drogaria Brasil é que você vai encontrar. Atendimento nota mil, o melhor preço do Brasil. Drogaria Brasil é a farmácia que surgiu. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Drogaria Brasil. Precisou fazer algum tipo de exame laboratorial? Procure o melhor, o mais completo e mais moderno laboratório de análises clínicas da cidade. Laboratório Popular. Exame de sangue, exame de urina, toxicológico, DNA, entre outros exames laboratoriais, é só no Laboratório Popular, localizado na Avenida Geraldo Barbosa. Telefone 981103436 ou 98405-689. 92, Laboratório Popular. Além de exames, fazemos amigos. Atenção cidade! Atenção você que procura qualidade com preço imperdível! Venha para o Lojão das Fábricas e Bazar Lopes! Agora estamos em novo endereço! Estamos perto do antigo Bazar Lopes, onde funcionava o antigo L Brito, em frente à Motobras! Aproveite tudo em armarinho com preço imperdível! E atenção, você encontra ainda tudo em moda masculina, moda feminina, adulta e infantil! Venha fazer economia agora mesmo! Lojão das Fábricas e Bazar Lopes, aguardando por você com o que há de melhor! O máximo de rádio, o máximo de música, a sintonia da combinação 87, a rádio das grandes novidades. Se é sucesso, toca aqui. Toca aqui. Voltamos a apresentar Conexão BR. Já voltamos por aqui, Evandro, hora de mandar abraços e alô, manda ver. Muito bem, Rodrigo Souza, a Fabiana tá por aqui, a Fabiana diz que adora pão de queijo e diz que tá comendo um pão de queijo, tomando um cafezinho, curtindo o Conexão BR, coisa boa, hein, Fabi? A gente vai batendo esse papo, curtindo música e só degustando, né? Gustavo Moura e Rafael. Procurar

você, e Henrique, Juliano, aquele som sertanejo demais, pessoal da fazenda, da chácara, alô pessoal da zona rural, muito obrigado aí pela companhia de sempre. Vocês também podem mandar mensagens pra cá, viu, na rede social aqui da rádio. Você que tá no trabalho, bom trabalho também. Beca Parret. Tirar do pensamento a vontade de te ver querer, feito um pé de vento, carregar pra bem longe daqui a vontade de te ver sorrir. Então já que não dá pra fugir, vou viver um momento. Quem me dera mandar no amor, mas é ele quem manda. Eu jurei que não ia cair, já tô de pé na banda. Onde anda o seu coração? Compartilha a localização, que eu não vou esperar o verão. Eu te quero em qualquer estação. Não espero o sol pra felicidade amanhecer. Ninguém vive só, não espera mais acontecer. Não espero o sol pra felicidade amanhecer. Ninguém vive só, eu te quero e querer é poder. Não espero o sol. Era poder tirar do pensamento a vontade de te bem querer, feito um pé de vento, carregar pra bem longe daqui a vontade de te ver sorrir. Então já que não dá pra fugir, vou viver um momento. Quem me dera mandar no amor, mas é ele quem manda. Eu jurei que não ia cair, já tô de perna bamba. Onde anda o seu coração? Compartilha a localização, que eu não vou esperar o verão. Eu te quero em qualquer estação. Não espero o sol pra felicidade amanhecer. Ninguém vive só, não espera faz acontecer. Não espero o sol pra felicidade amanhecer. Espero o sol. Não espero o sol. Não espero o sol. Conexão BR. Tempo leva pra recomeçar. Olha o tanto de história e lugar. Minha vez de te falar que me encontrei e tenho tanta coisa nova. Esse mundo é louco, as coisas coloridas. Essa vida é louca, é tudo de papel. Já liguei pra coisas que não valem nada. Hoje eu só quero admirar o céu. Você me faz tão bem sentir o sol nascer. Pra ficar em paz. Hoje me deu uma saudade de mim mesmo. Não quero ficar só nesse tanto faz. Não quero escrever o que não aconteceu. Sabe que eu sou sincero até demais. Essa vida é louca, é tudo de papel. Penso o tempo inteiro no que já passou. Mas hoje eu só quero admirar o céu. Você me faz tão bem. Sentir o sol nascer. Esse tanto. Conexão BR. It's a bitch sometimes. Mama, I'm sorry for using that word, but I only use it when it applies. I hate love, it's a cruel reminder. Even when I know it's bad for me, these memories fill my mind. Why do you smell so good? You know I love that cologne. Why do I want what I should? And why can't I leave it alone? Hanging on to the good as a wife is slate clean. I know I shouldn't, but you know lately I hate love. I hate love. Beating my head against the wall. Little by little you took it all. Love's no friend of mine. Counting your blessings on my back. Living your best life, living fast. Love, you're out of time. So you can keep Gosling and I'll take Steve Martin. I hate love and all its shine. Not all that glitters is golden, and sometimes love can leave you behind. Why does it hurt so much when you know it's the right thing? Why do I crave your touch? Love is so damn blinding. Hanging on to the good as a wipe the slate clean. I know I shouldn't, but you know lately I hate love. I hate love. I played the fool, yes, I confess. I kinda did this to myself. Hate Love, mais um sucesso do nosso Conexão. Rápido intervalo, voltamos já já. Estamos apresentando Conexão BR. Nota de solidariedade. Mara Rocha e Major Rocha, venha público se solidarizar com o prefeito de Acrelândia, Olavo Boiadeiro, pela perseguição política que vem sofrendo desde o início de seu mandato, por aqueles que querem o poder a todo custo. Essas pessoas que promovem perseguição ao prefeito Olavo prejudicam toda a população e atrapalham o desenvolvimento do município de Acrelândia, demonstrando falta de compromisso e colocando a politicagem acima dos interesses coletivos. Ao mesmo tempo em que nos solidarizamos, parabenizamos o prefeito Olavo pela melhor gestão dos últimos tempos, trabalhando incansavelmente, promovendo melhorias para os produtores rurais e para os moradores da cidade, Mara Rocha e Major Rocha. Ah, quando chega a hora do Plano Safra, a gente investe na nossa produção. E eu conto com a parceria do Sicredi, né? Porque eles têm as linhas de crédito ideais para minha produção. Então, apoie o meu crescimento. Aqui no Sicredi, a gente tem crédito para o desenvolvimento do agro. Os recursos do Plano Safra já estão disponíveis. fale com a gente e aproveite. O mercado de trabalho está em constante mudança e para se destacar é necessário investir em profissionalização. E é por isso que o Centro de Capacitação Amazon Cell Escola Interativa está oferecendo vários cursos profissionalizantes, como informática básica, informática avançada, montagem e manutenção de computador, montagem e manutenção de celular, auxiliar administrativo, operador de caixa, assistente contábil, atendente de farmácia, inglês básico, inglês intermediário, inglês avançado, entre outros cursos profissionalizantes. Cursos a partir de R$ 89,90 por mês. Mais informações através do telefone 68992229935. Localizado na Galeria Santos, Sala 8, na Avenida Brasil. Centro de Capacitação Amazon Cell Escola Interativa. Atenção, produtores rurais e comerciantes de Acrelândia e de toda a nossa região. Está pensando em fazer aquele projeto rural e ter o seu financiamento em bancos? Use os bons serviços da Agroterra. A Agroterra coloca à sua disposição uma equipe de profissionais qualificados para fazer todo o seu projeto, para Pronaf, Pronamp e demais. E ainda assessoria técnica. Trabalhamos com os bancos Sicredi, Banco da Amazônia e Caixa Econômica Federal. A Agroterra faz serviço de georreferenciamento de propriedade rural. A Agroterra, localizada na Avenida Sebastião Bocalão Júnior. Contato pelo telefone 99991-9167. Aos domingos saio cedo. O Mercado do Povo em Acrelândia tem a maior promoção da cidade. Isso mesmo, o Mercado do Povo é o mercado onde você faz suas compras, economiza seu dinheiro e ainda concorre a prêmios. No Mercado do Povo é assim, a cada R$150 em compras, você pega seu cupom para concorrer a mais de R$80 mil em prêmios, incluindo 4 motos Honda 160 novinha. Suas compras de gêneros alimentícios, frios em geral, verduras e um açougue completo é no Mercado do Povo. Toda semana tem promoção. Mercado do Povo, sempre pensando em você. Se é pra economizar, pra saúde melhorar, na Drogaria Brasil é que você vai comprar. Atendimento nota mil, o melhor preço do Brasil. Drogaria Brasil é a farmácia que surgiu. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Drogaria Brasil. Oi, 87,9. Tudo, tudo. O que você espera de uma rádio? 2:56. Voltamos a apresentar Conexão BR. Conexão BR tá de volta, Rodrigo. Então, Evandro, eu vou falar agora sobre o Scooter, um cão de crista chinês de 7 anos de idade. Ele foi coroado como o primeiro lugar do concurso Cão Mais Feio do Mundo em 2023. Tá aí um prêmio que eu não gostaria de ganhar, né? Nem como cão, nem como mais feio do mundo. Mas enfim, nós estamos falando do cãozinho. O cãozinho nasceu com duas patas traseiras deformadas, voltadas para trás. Mesmo assim, a deficiência não impede o Scooter de caminhar, colocando a força nas patas dianteiras, enquanto ele balança de um lado para o outro através de obstáculos ao correr. Mas aquilo não devia concorrer então, pô, cão mais feio do mundo? Ah não, ele tá com uma formação aqui, má formação congênita, né? Eu sei lá, eu acho controverso. E olha que eu não sou amante do politicamente correto não, mas achei um pouco controverso esse prêmio aqui, hein? Vamos de música, Fred e Fabrício, Arruma a Tentação. Não precisa de contato físico, meu amor. Ah, traição. Começa nas conversas apagadas, reagidas no Instagram com uma segunda intenção. Ah, traição. É uma olhada torta, uma encarada maldosa, tanta coisa, pouca roupa na imaginação. Traição pra ser traição, não é só quando tem contato físico no colchão. E daí, cê tem direct chamando pra trair? mete um bloco e nos arromba a tentação. É sua obrigação, respeita a relação. Quem ama fala não. E daí, se tem direct te chamando pra trair? Mete um bloco e nos arromba a tentação. É sua obrigação, respeita a relação. Quem ama fala não. Traição pra ser traição. Tem contato físico no colchão. Bruno Marrone, senhora de estrela, pesando milhões de cabeças. Estúdio Bar. Traição pra ser traição. Não é só quando tem contato físico no colchão. Tentação é sua obrigação, respeita a relação. Quem ama fala não. E daí, se tem direct chamando pra trair, mete um bloco e nos arromba a tentação. É sua obrigação, respeita a relação. Quem ama fala não. E daí, se tem direct chamando pra trair, mete um bloco e nos arromba a tentação. É sua obrigação, respeita a relação. Quem ama fala não. E daí, se tem direto chamando pra trair, mete um bloco e nos arromba a tentação. É sua obrigação, respeita a relação. Quem ama fala não. Traição pra ser traição. Só quando tem contato físico no colchão. Conexão BR. Prepare o lençol e o travesseiro que o jogo virou. Tome um do flex que a dor de cabeça apenas começou. Não adianta chorar. Eu não vou te perdoar. Aqui se faz, aqui se paga. Se prepara que lá vem lapada. Vai ter que se mudar pra lua, pra não ver minha volta por cima. O tronco vai ser na cama, com sua melhor amiga. Vai ter que se mudar pra lua, pra não ver minha volta. Conexão BR, boa demais essa, hein, do Flex. E tem uma mania boba por aqui. A mania boba é música, é o som do Pixote. Só você tem a chave do meu beijo, a digital do meu desejo. Conhece o mapa do meu corpo de um ponto a outro. Só você me arrepia sem esforço. Fala te amo com olho.

fui um cara interessante, mas você me olhou. Você me olhou. Conexão BR. Com Can You Believe, fechando essa sequência musical do nosso Conexão BR. Voltamos já. Estamos apresentando Conexão BR. As informações em destaque. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, no ar. Minuto News. A arrecadação federal tem queda real de 3,37% em junho. Governo de São Paulo desiste de museu sobre história do estado depois de gastar cerca de 100 milhões de reais sem reformas na Casa das Retortas. Atacante espanhol Pedro renova com a Lazio. Minuto News. Agora as notícias em destaque. A arrecadação do governo federal teve uma queda real de 3,37% em junho, sobre igual mês do ano anterior, a 180,475 bilhões de reais. A informação veio da Receita Federal. O resultado é o segundo melhor da série histórica, que começou em 1995, com valores corrigidos pela inflação, abaixo apenas do resultado de 2022, quando ficou em 186,764 bilhões de reais. O dado veio acima da expectativa de mercado, conforme pesquisa da Reuters, que apontava para uma receita de 178 bilhões de reais. O governo de São Paulo desistiu de construir o Museu da História do Estado de São Paulo 14 anos após o processo de desapropriação da Casa das Retortas, espaço inaugurado no fim do século XIX, para funcionar como usina de gás de carvão. Segundo a Secretaria da Cultura, o processo de restauração do edifício ficou mais caro e inviável por causa de problemas ambientais, como a contaminação do solo. Durante o período, foram gastos cerca de 100 milhões de reais. O Estado chegou a pagar cerca de 40 milhões de reais pelo restauro e cerca de 50 milhões de reais para recuperar o solo do local. Para a conclusão das obras, são estimados mais de 30 milhões de reais atualmente. E as obras estão paradas. O atacante espanhol Pedro Rodrigues renovou seu contrato com a Lazio, que nesta temporada está de volta à Liga dos Campeões. O anúncio veio do clube. O time italiano não informou a duração do novo contrato, mas segundo a imprensa local, o acordo vai até junho de 2024, ano que vem, com opção de renovação por mais um ano. Pedro, com 35 anos, chegou a Lazio em 2021, após uma temporada na arquirrival Roma, e foi um dos principais jogadores dos Biancoceleste no vice-campeonato da Série A deste ano, que terminou com o título do Napoli. O Brasil e o mundo em Minuto News. Minuto News, o mundo é de quem sabe, de hora em hora, aqui. Minuto News. As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Minuto News. A operação preço baixo continua. O dono da Vitória Eletro garante o menor preço do Brasil. Na Vitória Eletro. Cozinha Colomac Titânio com balcão, 1.929 à vista ou parcelinhas mensais de 189,90. Fogão Atlas Agile 5 bocas, mesa de vidro inox, 1.549 à vista ou parcelinhas mensais de 156,90. O refrigerador Consul 386 litros, esse é um Frost Free, 3.429 à vista ou parcelinhas mensais de 344,90. A Vitória Eletro é mais barato. Chegou a hora em que sua obra ou sua casa está precisando de material elétrico? A Padrão Materiais Elétricos é o lugar certo para você. Trabalhamos com as melhores marcas e condições do mercado. Temos fios, lâmpadas, interruptores, disjuntores, conectores, tomada, isoladores e outros. E na hora de colocar o seu padrão de energia, também temos prontinho para você. Mono, bifásico e trifásico, e com o melhor preço da nossa cidade. Visite-nos e faça um orçamento com quem entende do assunto. Padrão Materiais Elétricos. Telefone e zap 999-42-1529. Estamos na Avenida Denilson Rogério, entrada de Acrelândia. A cada 50 reais você investe, ganha o número da sorte. Investe e torce, investe e torce. Capital premiado tá bombando e com seus números da sorte. Investe e torce, você também pode. Chama a sorte com Capital Social. Abra sua conta em uma agência Sicredi Biomas e participe da promoção. Mudar a sua história só depende de você. Yeah, yeah, yeah, yeah. De graduação, venha conhecer na Universidade Paulista. Venha ver, os cursos são EAD, é a melhor pra você graduar. Tá esperando o quê? Vem pra cá. UNIP, Polo de Acrelândia, educação à distância, cursos de graduação, a maior universidade do Brasil, na Avenida Geraldo Barbosa, bairro Centro, telefone 68-99900-8072. Matricule-se hoje mesmo em um de nossos cursos e ganhe os melhores descontos. Faça faculdade na Universidade Paulista em Acrelândia. A primeira mensalidade apenas R$49. Pra Unip eu irei, venha você também na Unip estudar. Rádio Alternativa 87,9, a rádio a serviço da comunidade. 3 e 18. Voltamos a apresentar Conexão BR. Estamos de volta, Conexão BR, no seu rádio a música não para. Hora de sucesso. Abre o volume aí, mas antes o Evandro tem informações. Diga, Evandro. Salve, salve, Rodrigo Souza. Claro que tem história e tem cada uma. Olha só, um alemão criou uma espécie de cadeado para ser usado para trancar o pote de Nutella. O sujeito construiu a peça feita de acrílico para evitar que o seu colega de quarto atacasse seu pote da guloseima. Ele, inclusive, colocou a invenção à venda. Cada uma, né? Bruno e Marrone. Aquele processo demorado, recentemente largado, chora e bebe eu. Tô numa mesa de plástico, pra caber mais cerveja, o copo é de garrafa, pet e eu. Já tô no vermelhinho de bateria, eu ligando, ela desliga, que agonia meu. Amiga, é um cachorro caramelo, tá mordendo meu chinelo, falo para, ele não para. Igual a lágrima descendo na minha cara. Ô, saudade, naquele processo demorado, recentemente largado, chora e bebe eu. Tô numa mesa de plástico, pra caber mais cerveja, o copo é de garrafa, pet e eu. Já tô no vermelhinho de bateria, eu ligando, ela desliga, que agonia meu. Amiga, é um cachorro caramelo, tá mordendo meu chinelo, falo para, ele não para. Igual a lágrima descendo na minha cara. Ô, saudade, Conexão BR. Quando a saudade apertar, você sabe aonde me encontrar. A gente marca em algum lugar, num barzinho de um bairro qualquer, pra você desabafar os seus problemas de mulher. Ou a gente vai direto ao ponto, vai de carro pra um lugar secreto, pra você fazer meu corpo de objeto. Você me usa e joga na parede, você me beija e mata a tua sede, fazendo amor, fazendo amor, gostoso. Depois a gente deita agarradinho e passa a noite trocando carinho, fazendo amor, fazendo amor. saudade apertar. Você sabe aonde me encontrar. Ou a gente marca algum lugar, no barzinho de um bairro qualquer, pra você desabafar os seus problemas de mulher. Ou a gente vai direto ao ponto, vai de carro pra um lugar secreto, pra poder fazer meu corpo de objeto. Oh, você me usa e joga na parede. Você me usa, você me beija, mata a tua sede. Fazendo amor, fazendo amor, fazendo amor. Depois a gente deita gradinho e passa a noite trocando. Amor, agora tem Bia Marques, menina. São tantos pensamentos na minha cabeça, até perdi a conta, não consigo controlar. O mundo ultimamente tem me dito cresça, eu tô fazendo o meu melhor pra escutar. Tô precisando tirar um tempo pra ficar só pra mim. Logo me vai conseguir me entender melhor, já faz tempo que eu venho adiando essa conversa, mas hoje eu me olhei no espelho e cantei pra ela. Menina, pra que tanta pressa? Respira um pouco, por favor. Menina, você tá tão cansada que não viu que já chegou. Onde queria estar? Passado, engraçado como o tempo voa. A gente vivia lado a lado e agora a gente nem se vê. sem o seu bom dia. Café quente na mesa enquanto a gente esfria. Sei lá, mas essa casa parece vazia. A gente não se beija, não se toca há dias. Descomplica, amor, chega perto. Tanto tempo faz saudade de nós dois. Como cê tá? Me diz se ainda pensa em voltar. Eu até que tô bem, mas pode melhorar. Saudade de você, vem me encontrar. Tô cansado de matar a saudade longe, vendo tudo que cê posta tão perto. Desculpa, eu sei que isso não é certo, mas ainda sinto sua boca na minha. Será que hoje cê tá sozinha? Será que ainda lembra da gente? Será que ainda ri quando escuta minha voz? Saudade de nós sinto sempre. Eu vou desacelerar esse mundo tão frio que insistiu em correr demais e te tirar das minhas mãos e das suas as minhas. Posso ser vilão se for só pra te ver. Eu vou desacelerar esse mundo tão frio que insistiu em correr demais e te tirar das minhas mãos e das suas as minhas. Posso ser vilão se for só pra te ver. Saudade de nós dois, como cê tá? Me diz se ainda pensa em voltar. Eu até que tô bem, mas pode melhorar. Saudade de você, vem me encontrar. Saudade de nós dois, como cê tá? Me diz se ainda pensa em voltar. Eu até que tô bem, mas pode melhorar. Saudade de você, vem me encontrar. Conexão BR. Así, este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no des más que hielo. Oh. Hace rato tengo sed. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. Oh, oh. No es que se pobre, te pa' endulzarme el oído. Suelta el teléfono, haz tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Oh. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber de una copa vacía. Como si no sintiera nada. Encontré la corriente, me tiene en la calle buscando con qué llenar este vacío que se siente. Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona. Reanimando un corazón que no reacciona. No quiero intentarlo con otra persona. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué. Quedo con ganas de más, queriendo beber. Sold out. Shakira, ela que tá solteiríssima, né? Deixou o Piquet e cada vez vai aparecendo história. Eu conto a história de uma Nutella, mas dizem que a Shakira descobriu a traição do Piquet depois de um doce também, viu? É, cuidado. Daqui a pouco a gente volta com mais músicas e com mais Conexão BR. Estamos apresentando Conexão BR. Quem toma Vitamel nunca mais sofre com cansaço e fraqueza no corpo e na mente. Anemia, desânimo, falta de disposição e tonturas. Vitamel fortalece dentes, músculos e ossos. O Vitamel é o único que fortalece você da cabeça aos pés. Tomando Vitamel, você pode se livrar do estresse, cãibra, dores no corpo, insônia, esquecimento, osteoporose, dormência no corpo e derrames cerebrais. O Vitamel livra você do nervoso, fadiga e colesterol alto. Quando for na farmácia, só compre se for o verdadeiro Vitamel. E agora vocês podem contar com os benefícios do Vitamel Gold Líquido, a cura para a impotência sexual de homens e mulheres. Seu veículo também merece o melhor. E para abastecer com aquele combustível que dá mais vida e segurança para o motor, é no Auto Posto Progresso, na rotatória de Acrelândia. E ainda, temos uma linha completa de lubrificantes e um atendimento personalizado com rapidez. E tem mais. No Auto Posto Progresso, tem a promoção Abasteça e Ganhe. Abasteceu, fez o cadastro, aí cada litro em abastecimento, você ganha um ponto. Depois, você resgata seus pontos por produtos que tem no catálogo. Auto Posto Progresso, qualidade em combustível. Anexo, temos a conveniência. Se é pra economizar, pra saúde melhorar, na Drogaria Brasil é que você vai comprar. Atendimento nota mil, o melhor preço do Brasil. Drogaria Brasil é a farmácia que surgiu. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Barato, barato, barato, barato. Drogaria Brasil. Drogaria Brasil. Precisou fazer algum tipo de exame laboratorial? Procure o melhor, o mais completo e mais moderno laboratório de análises clínicas da cidade. Laboratório Popular. Exame de sangue, exames de urina, toxicológico, DNA, entre outros exames laboratoriais, é só no Laboratório Popular, localizado na Avenida Geraldo Barbosa. Telefone 981103436 ou 98405-6899. Laboratório Popular. Além de exames, fazemos amigos. Recomenda-se ouvir em volume alto. 87,9. Voltamos a apresentar Conexão BR. Então, já estamos de volta aqui no nosso Conexão e o Evandro preparou mais uma curiosidade, história. Vai falar o que, Evandro? Conta pra gente. Rodrigo, após ser demitido de uma empresa de tecnologia na China, um homem decidiu roubar o depósito da empresa para se vingar. Ele se escondeu no escritório e esperou todos os funcionários irem embora. No entanto, ele não conseguiu entrar no depósito. Em vez disso, ele decidiu fugir pela tubulação de ventilação de um elevador de cargas. Mas o plano deu errado e o chinês ficou entalado. Meu Deus! Chão de avião! Vestido preto deslumbrante, levemente colado. Decote provocante, tudo em cima de um salto. Um sorrisinho que não me convence, o coração ligeirinho te desmente. Eu tô no gole desse drink que cê tá bebendo. Não me esqueceu, tá sorrindo, sofrendo. Não me esqueceu, tá sorrindo, sofrendo. Cê engana todo mundo, mas eu não. Sou um lado obscuro do teu coração. Sou igual o cheiro de perfume caro. Cê já tentou tirar, mas tô impregnado. Cê já tentou, mas é que eu tô. Tentou tirar, mas tô impregnado. Seja. tentou, mas é que eu tô impregnado. Você já tentou, mas tô impregnado. Um sorrisinho que não me convence, o coração ligeirinho te desmente. Eu tô no gole desse drink que cê tá bebendo. Não me esqueceu, tá sorrindo e sofrendo. Não me esqueceu, tá sorrindo e sofrendo. Cê engana todo mundo, mas eu não. Sou um lado obscuro do teu coração. Eu sou igual cheiro de perfume caro. Cê já tentou tirar, mas tô impregnado. Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado. Você engana todo mundo, mas eu não. Sou o lado obscuro do teu coração. Mas é que eu sou igual a cheiro, cheiro, cheiro de perfume caro. Cê já tentou tirar, mas tô impregnado. Cê já tentou, mas é que eu tô impregnado. Você já tentou, mas tô impregnado. Não tem adianta tentar. Se Conexão BR. Antiga, escrevo cartas em papel, leio romance, poesia e conto estrelas no céu. Faço jantar à luz de velas, às vezes choro sem razão, como paixão de uma novela. Entrego todo o coração. Acreditar coisas de lua, mapa astral, amores à primeira vista, que tudo encaixa no final. Sou de jogar conversa fora, contar histórias, viajar, declarações, botões de rosa. Tem Gabriel Aragão, A Sorte. Na virada da montanha, senti passar bem de longe o mar que assanha a onda. Minha sede era tamanha, eu vim de lá, no sertão que a chuva lenta amansa. Ah, mais escuro, mas eu canto. Tenho medo não, vou na calma, vou com tudo. Tenho pressa não, faz escuro, mas eu canto. Tenho medo não, sou de casa, sou do mundo. BR. Você chegou tudo é escuro, me fez pensar que eu te daria o mundo e algo mudou, mas algo mudou. Só esperava uma resposta, você era um sonho sem dormir, mas agora já deu minha hora e eu preciso ir. Pensar em você, porque deixar no dedo o anel que eu te dei. Só esperar uma resposta, você era um sonho sem dormir, mas agora já deu minha hora, eu preciso ir. BR. Like gente, Pailo. Fechando essa sequência musical do nosso Conexão, a gente volta já já. Estamos apresentando Conexão BR. Atenção, cidade! Atenção, você que procura qualidade com preço imperdível! Venha para o Lojão das Fábricas e Bazar Lopes! Agora estamos em novo endereço! Estamos perto do antigo Bazar Lopes, onde funcionava o antigo L Brito, em frente à Motobras! Aproveite tudo em armarinho com preço imperdível! E atenção, você encontra ainda tudo em moda masculina, moda feminina, adulta e infantil! Venha fazer economia agora mesmo! Lojão das Fábricas e Bazar Lopes! Aguardando por você com o que há de melhor! Chegou a hora em que sua obra ou sua casa está precisando de material elétrico? A Padrão Materiais Elétricos é o lugar certo para você. Trabalhamos com as melhores marcas e condições do mercado. Temos fios, lâmpadas, interruptores, disjuntores, conectores, tomada, isoladores e outros. E na hora de colocar o seu padrão de energia, também temos prontinho para você. Mono, bifásico e trifásico e com o melhor preço da nossa cidade. Visite-nos e faça um orçamento com quem entende do assunto. Padrão Materiais Elétricos. Telefone e zap 999-42-1529. Estamos na Avenida Denilson Rogério, entrada de Acrelândia. É sucesso sem parar. Todo dia. Todo dia. Todo mundo ouve. 87,9. 87,9. Voltamos a apresentar Conexão BR. Estamos de volta com Conexão BR no seu rádio. Hora de falar dos aniversariantes de hoje. E o Evandro que vai mandar os parabéns pra você. Eu só vim é comer. Fala aí, Evandro. Rodrigão, a Ana tá ficando mais velha. A Karina, a Suzeli também. Parabéns, Luísa Martins. Eu tava cismada, tava cabreira. Na minha cabeça só passava besteira. E bem que eu queria dar errada, mas intuição de mulher nunca falha. E pra te complicar, aquela amiga de um amigo postou uma história que no fundo cê apareceu com outra, cheio de intimidade. Em 15 segundos, eu te conheci de verdade. Quando cê chegar em casa, vai se deparar com a cena. Roupa em cima no chão, descontando traição. Vai ter cama batendo e parede tremendo. Cê chorando aí fora, eu gemendo aqui dentro. Quando cê chegar em casa, vai se deparar com a cena. Roupa em cima no chão, descontando traição. Vai ter cama batendo e parede tremendo, cê chorando aí fora, eu gemendo aqui dentro. E pra te complicar, aquela amiga de um amigo seu postou uma história que no fundo cê apareceu com outra, cheia de intimidade. Em 15 segundos te conheci de verdade. Quando cê chegar em casa, vai se deparar com a cena. Roupa íntima no chão, descontando traição. Vai ter cama batendo e parede tremendo. Cê chorando aí fora, eu gemendo aqui dentro. Quando cê chegar em casa, roupa íntima no chão, descontando traição. Vai ter cama batendo. Sentando aqui dentro, dentro. Você sentado aí fora e eu sentado. Conexão BR. Imensidão.

BR. Quem foi que falou que pra ser feliz precisa de alguém? Mas não tô com pressa, eu tô muito bem sozinha, amando essa fase minha. Eu gosto de flores, mas eu tenho jardim. Eu posso colher, escolher o buquê que eu quero pra mim. Eu me quero pra mim. Mas tô sempre ouvindo um vai, namora, que já passou da hora. Sempre ouvindo um vai, namora, só que eu não quero agora. Sempre ouvindo um vai, namora, que já passou da hora. Para aí. Eu gosto de flores, mas eu tenho jardim. Eu posso colher, escolher o buquê que eu quero pra mim. Eu me quero pra mim. Eu gosto de flores, mas eu tenho jardim. Eu posso colher, escolher o buquê que eu quero pra mim. BR. No fue mi decisión enamorarme de ti. La gente me advertía, pero me escucha a mí. Me tiene prisionero, ¿quién me saca de aquí? ¿Cómo tenés mi alma si no te la vendí? No sé qué me pasa, estoy perdiendo el foco. No puedo dormir si sueño que te toco. Ya no sé quién soy, no te reconozco. No soy como vos, no puedo hacerme loco. Nadie va a quererte como yo te quise. Puede que te digan lo que yo te dije, pero no sentirlo como yo, no sentirlo como yo. Nadie va a quererte como yo te quise. Puede que te digan lo que yo te dije, pero no sentirlo como yo, no sentirlo como yo. ¿Cómo que algo tan mágico termina en algo tan trágico? Tan fría y yo tan pálido. Tengo el corazón partido. Yo que te amé, te creí. ¿Cómo fue? No lo vi. Siempre gana, pero hoy me perdiste a mí. Borré todas las redes, me volví antisocial. Porque desde que te fuiste nada se siente igual. Y aunque haya dado todo para volverse mal, y te me caíste en un segundo del pedestal. Nadie va a quererte como yo te quise. Puede que te digan lo que yo te dije, pero no sentirlo como yo, no sentirlo como yo. Nadie va a quererte como yo te quise. Puede que te digan lo que yo te dije, pero no sentirlo como yo, no sentirlo como yo. O sonsaço do Marshmallow no nosso Conexão BR, fazendo companhia pra você que tá no trabalho, aí bom trabalho também. Tá chegando agora, tá sentando aí, por aí que a gente volta. Estamos apresentando Conexão BR. As informações em destaque. As notícias sobre os últimos acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, No ar. Minuto News. Fundo Monetário Internacional está cada vez mais preocupado com o impacto material das mudanças climáticas nas economias. Cientistas afirmam que ondas de calor na Europa e nos Estados Unidos não seriam possíveis sem a ação humana. Keder deixa o sub-20 do Flamengo e acerta com o Curitiba. Minuto News. Agora as notícias em destaque. O Fundo Monetário Internacional pediu melhores esforços coordenados para abordar as causas da mudança climática, alertando que o clima extremo está representando riscos materiais para os países em todo o mundo, especialmente as economias em desenvolvimento já sobrecarregadas com dívidas altas. Um grupo de cientistas afirma que as ondas de calor extremo na Europa e também nos Estados Unidos, registradas nas últimas semanas, são consequência de atividades humanas e estão se tornando cada vez mais frequentes. A pesquisa destaca que neste mês de julho, as ondas de calor atingiram diversas partes do hemisfério norte, com temperaturas ultrapassando os 50 graus Celsius em algumas áreas, na China e nos Estados Unidos. Na Europa, algumas regiões também bateram recordes de temperatura, como a Catalunha, na Espanha, que registrou o dia mais quente da história no dia 18 agora de julho, mais de 45 graus Celsius. O meia Keder deixou o Flamengo e acertou com o Curitiba. O jogador assina contrato até o final de janeiro de 2025, com opção de renovação por mais 3 anos. Nesta temporada, o Coxa tem o Paranaense como calendário. A terceira fase começa nesta sexta-feira com 8 times. O time alviverde tem 100% de aproveitamento em 12 jogos. O Brasil e o mundo em Minuto News. Minuto News, o mundo é de quem sabe de hora em hora. Aqui, Minuto News. As principais notícias do Brasil e do mundo. Você ouviu no Minuto News. A cada 50 reais você investe, ganha o número da sorte. Investe e torce, investe e torce. Premiado tá bombando e com seus números da sorte. Investe e torce, você também pode. Chama na sorte com Capital Social. Abra sua conta em uma agência Sicredi Biomas e participe da promoção. Está procurando um restaurante com uma comida deliciosa, sucos naturais e atendimento nota 10? Então venha para o Restaurante Familiar, onde tudo é feito com muito sabor e muito amor. Sua única preocupação vai ser qual prato escolher. Se você não pode vir até o Restaurante Familiar, mas quer pedir a sua marmita, é só entrar em contato conosco pelos telefones 992-38-2116 ou 992-24-3058. Vamos entregar na sua casa ou no seu trabalho. Restaurante Familiar, localizado na Rua Sete Quedas, próximo à Casa de Carne e Distribuidora de Bebidas do Tampinha. Eu disse Restaurante Familiar. Uma multidão vou ajudar a alimentar. Você está na sintonia 87,9. Voltamos a apresentar Conexão BR. Estamos de volta com Conexão BR, hora das últimas informações de hoje. Evandro, o que você preparou pra gente? Salve, salve, caríssimo Rodrigo Souza. Atenção para essa informação aqui. Olha, um eslovaco que ia visitar a família da mãe em Rotterdam, na Inglaterra, comprou por engano uma passagem para Roterdã, na Holanda. Ele chegou à cidade holandesa sem dinheiro e sem saber falar holandês ou inglês e pediu ajuda à polícia. A polícia disse no Twitter que o engano ocorreu porque o homem não é articulado e o seu conhecimento topográfico não é muito bom. Os policiais arrumaram um abrigo para o homem e o encaminharam para uma entidade que iria ajudá-lo a encontrar a família. Tomara que dê certo, né? Leandro Romário. Coração mesquinho, só pensa nele próprio. Mal sabe que as escolhas dele enlouquecem minha cabeça. Meus olhos choram rios de tristeza. Pobre de mim, tendo que pagar com juros o boleto do abandono. Coração autoritário tá achando que é meu dono. E ama quem quiser, quando quer, sem me consultar. Assim, ó. Me mata de uma vez, que eu tô bebendo por 3. Tô só o bagaço, fazendo fiasco. Me mata. pagar com juros o boleto do abandono. Coração autoritário, tá achando que é meu dono. E ama quem quiser, quando quer, sem me consultar. Me mata de uma vez, que eu tô bebendo por três. Tô só um bagaço, fazendo fiasco. Me mata de uma vez, tô chorando há mais de mês. Virei um fracassado, dignidade eu joguei no rato. Mas que culpa tenho eu, se o coração só ama quem não ama eu? Me mata de uma vez, que eu tô bebendo por três. Tô só um bagaço, fazendo fiasco. Me mata de uma vez, tô chorando há mais de mês. Virei um fracassado, dignidade eu joguei no mato. Mas que culpa tenho eu, se o coração só ama quem não ama eu? Mas que culpa tenho eu, se o coração só ama quem não ama eu? Conexão BR. Já tentaram até me consolar, mas a verdade é que meu coração bate um pouco mais devagar. Alguma coisa falta em mim desde que você foi embora. E eu não vejo a hora de te encontrar. Não lembro de você com nitidez. Só queria poder te ver uma, duas ou três vezes antes de dormir. Pra não lembrar que você não tá mais aqui. Tô te pedindo um sinal. É que a saudade aperta, às vezes não me leve a mal. É que você se foi assim sem despedida. Acho que te vejo em outra vida. Soubesse que era a sua última vez aqui. Se você pudesse ficar aqui, aqui. Este é o Conexão BR no fim de semana, com muita música pra você. Bichote. Se saudade fosse água, o coração em seu tava afogado. E se o orgulho matasse, todos os olhos eu tava enterrado. E nesse jogo de recém-solteiro, cada um demonstra que esqueceu o outro. Primeiro até inventa um peixe, mas ninguém divulga desespero. Cê posta que tá bem, eu posto que tá amassado. Cê posta no vazio, eu posto na balada. Mas os dois tão sozinhos da Silva. Nós somos dois postadores de mentira. Cê posta que tá bem, eu posto que tá amassado. Cê posta no vazio, eu posto na balada. Mas os dois tão sozinhos da Silva. Nós somos dois postadores de mentira. É, é assim. Se saudade fosse água, meu coração e seu tava afogado. E se o orgulho matasse, todos dois já tava enterrado. E nesse jogo de recém-solteiro, Cada um demonstra que esqueceu o outro e mira até em peito e beijos. Mas ninguém divulga desespero. Cê posta que tá bem, eu posto que tá massa. Cê posta no barzinho, eu posto na balada. Mas os dois tão sozinhos assim no bar. Nós somos dois postadores de mentira. Cê posta que tá bem, eu posto que tá massa. Cê posta no barzinho, eu posto na balada. Mas os dois tão sozinhos assim no bar. Nós somos dois postadores de mentira. Cê posta que tá bem, eu posto que tá massa. Cê posta no barzinho, eu posto na balada. Mas os dois sozinhos assim no bar. Nós somos dois postadores de mentira. Cê posta que tá bem, eu posto que tá massa. Cê posta no barzinho, eu posto na balada. Mas os dois tão sozinhos assim no bar. Nós somos dois postadores de mentira. Sozinho da Silva. Nós somos dois postadores de mentira. Cê posta que tá bem, eu posto que tá massa. Cê posta no barzinho, eu posto na balada. Mas os dois sozinho da Silva. É só mentira. Nós somos dois postadores de mentira. Conexão BR. Já terminei de arrumar a minha mala. Terminamos. Já coloquei as minhas coisas nessa caixa. Terminamos. E vou sentir saudade desse canto, do chuveiro que eu te amei tanto. Da nossa história que aqui começou. Terminei de arrumar a minha mala. Terminamos. Já coloquei as minhas coisas nessa caixa. Terminamos. E vou sentir saudade desse canto, do chuveiro que eu te amei tanto. I miss you. Your name's still on my coffee cup. I miss you. The way you chose the films we watched. I miss you, babe. If only I had told you that before, maybe I would never have to miss you. Singing by the kitchen sink, I miss you. Not knowing I was listening. I miss you, babe. You embody everything that I am not.

Você sintoniza e fica. 4:26. Voltamos a apresentar Conexão BR. De volta com Conexão BR no seu rádio. E aí, preparado para mais músicas, mais sucessos? Então vem comigo. Antes, o Evandro vai mandar aquele alô, aquele abraço para nossa audiência. Rodrigo, Gustavo tá por aqui e o Jefferson também. Chega, avião, rolo. Eu sei que seu passado às vezes aparece na memória. Normal, tem amores que deixam feridas depois do final. Eu entendo seu medo de não querer amar ninguém, mas não confunda, eu não sou certos alguém. Deixa eu ser a borracha que apaga quem não te fez bem. Yeah, yeah. Na hora que você quiser, deixa de ser rolo. Você vai aprender comigo que o amor ativo só cura com novo. Na hora que você quiser, a gente deixa de ser rolo. Você vai aprender comigo que o amor ativo só cura com novo. Eu sei que seu passado às vezes aparece na memória. Tem amores que deixam feridas depois do final. Eu entendo seu medo de não querer amar ninguém, mas não confunda, eu não sou certos alguém. Deixa eu ser a borracha que apaga quem não te fez bem. Yeah, yeah. Na hora que você quiser, deixa de ser rolo. Você vai aprender comigo que o amor é tiro, só cura com